Mas então, prossiga. Tem Shirama permanecendo em setor, o Mike Vitoral, por confirma. Corte para a modificação de setor, papapá, Mike Vitoral. Para sua formação, temos uma nave próxima à altitude 1, na baixa altitude, asa rotativa, sem interferir no procedimento. Afirmativo, para o Xanel 6312. Autoridade direto do Duna 2000, final do procedimento LF. Duna 2000, final de LF. Azul 2783. Chame agora Recife na frequência 1288, alterna 126 decimal 0. 2288, 1260 graus, alterna takeoff runway 10 or 17? Clear Recife, flight level 370 via Peso 17. Takeoff runway 17. After takeoff, left turning, departure is Pouca and Aru transition, Alpha Romeo Uniform transition. Squawk code is 5043 and departure control 120.8. Number 581, cleared Recife, flight level 370 via Bezulu 17, the Accord of Flight Plan Road. Takeoff runway 17, after takeoff left turn, departure is Pouca, and Zaru transition, Alpha Romeo Uniform transition. Squawk code is 5043 and departure control 120.8. Chanel 6312, complementando o procedimento, chame Torre 118-395. 6312. Take off from runway 10. Roger. Read back score, como é? Set up the text, contact chip. Tower frequency 118.95. Ajuste 0. Uno 4. Vai, autorização para o posto. Tem pronto e gravada. Sete agora, copy. Azo 2796, número 2 agora, copy. Linha 312, pista no zero, pouso autorizado, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Livre a pouso, linha 312. Autorizado, Recife, 330 nível, peso 117. Da cola pista no 0, após a decolagem curva esquerda, perfil de saída Pouca, transição Aru, Pouca, Jama, Aru, acena 5554, controle 120.8. Correto, Azul 2796, cópia. Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível 170, via Whisky 33. Decola piscina 0, após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Conde. Acena transponder 5040, controle 120, decimal 8. Guarde coordenação, uso 2796, contagiamento correto. Xané 6312, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, isso aí. Do 2796, na escuta. Autorizado, saída com de novo. Coma 095, autorizado com fins, nível 360. Decolagem pista na zero, após a decolagem curva direita. Perfil de saída Arbor 1, após transição LF, após LF desse tenítico. Intercepta pelo Zulu 21 via rota após. 5052 no transponder, controle 120, decimal 8. Goma 095, rapata pronto. 15973, autorizado por cidade de treinamento, rapata. Autorizado, mais do que por algo. Para o controle de partida. Desça, mantém a regra de visão, desça para o de tráfego, reporte próximo a Fiatã, Oscar Baquinha. Próximo a Fiatã aí, o antigo Casquinha de Siri, o ajuste 1094, o vento de 100 graus com rajada até 8 nós. I understood that you will be ready in more 25 minutes. Tobler, come we're ready for setup engine. 304, acione modo invente. Desça via, chegada a ponto. Até 4000, ajuste a 0.4, aguarde o procedimento LS X-Ray. Então, 3304. Ajuste na 0, 1.4. A 3859, desse mantém 050, via chegada a ponte e aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste na 014. Mas o vetorão já avisou com ele, ponto? E o 5973, pista 10, autorizada LR decolar, vento 100 graus, 0629. Viu, acho que é mais quente. Autorizado, porção 03, aposto que está. Qual o meu Oscar Maquiank, sente do tráfego autorizado circuito pela direita, pista 17. Reporte cruzando a final pista 10 com cheque de trem. Reportar cruzando a final da 10 com cheque de trem, autorizado o tráfego pela direita para o cabeceiro 17, pode estar Maquiank. 9973, agora os 23. Chame o controle agora, frequência 120, décima 8. 208, Rio 5973. Senhor de Salvador, bom dia, o Rio 5973, decolou da 10. 2 Salvador, o Asca mais que antes está cruzando a final da 10 com o trem bastante travado. Sente, Papa do Oscar Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado, aproximação e pouso, pista 17, vento 120 graus com 89, Oscar Mike Yankee. Pouso autorizado, 17, Oscar Mike Yankee. São 3304, desça via para 2000, autorizado final do procedimento ali. São 3304. Autorizado pelo segmento de emergência, o portão 3304. Papa Romeu Serra, November 20, por aí? Bom dia, confirma por gentileza o local de estacionamento e a pista de decolagem. Entendi, Papa Romeu Serra, November 20, autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem pista 97, após a decolagem curva direita. Pessoa de saída Arboruno, transição é EFA, aciona 5042, controle 120, decima 8. Acho que uma tinha aqui, sala de 27, libera a direita na Oscar, estaciona a frequência livre. Ok, está autorizado, 280. Após a Lefa, voa Opiló e após Conquista. Correto, Serra Nova Visita, confirma a autonomia, alternativa e o UPB. Ok, está presente no 8 decimal 95, ajuste na 0, no 4. Gente, mantém escuta. 2859, desça via até a altitude 3000, ajuste no 094. Então, 3859. Contato na decolagem, sobre a via, sai da Arbo para o nível 360. Sobe o 360, via Arbor 1, o voo 1095. Controle 3304. Prossiga. É, o glide está em operação. Não recebe informação do Glide, o TAM 3304? Por enquanto não, só aviso localizador. A gente informa, estamos recebendo informação agora do Glide inoperante, agora do nosso equipamento aqui. Então complete o procedimento LS e o Glide, TAM 3304. Procedimento LS e o Glide, TAM 3304. Ah, interceptando o localizador. Graças pela informação, iremos passar aqui a técnica, ok? TAM 3859, considere o Glide inoperante, TAM 3859. Isso mantém 2000 autorizado o final do procedimento. Obrigado. O procedimento tem Glide, é 3859. O Rio 5973, chame Recife agora, na frequência 12685, alterno 2545. Rio 5973. Aqui está mal, exemplo, Recife 12685, 2545, 5973. Rono 095, pode voar Alefa, dá presente? Inicialmente direto no rumo... Estou autorizado a Alefa, Rono 095. Direto a Alefa, 095. Na 3304, chame torre 118, decimal 95. 3304, autorizado pouso em pistão na 0, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso na pista 10 ou 3304. Informa que recebeu o Glide a partir da quarta milha. Ciente, entendido que recebeu o Glide a partir da quarta milha, 3304. 3304. visualizador totalmente visual, o 3859, vai receber os dois, glide e lote. Nós estamos aguardando o parecer técnico, desconsiderem a informação do Glide, o TAN 3859, chamando torre agora 118-95. Gente, considera o Glide 2895. Salvador, bom dia, Azul 2796, por onde está a sua voz? Espera da Rosé. Azul 2796, bom dia, mantenha a ponta de espera. Mantenha a ponta de espera, 2796. Tá 3304, sala 35, direita 1, 2, 1, décimo 1, 9. Vamos 3304, prossegue alfa de LED, posição 06, bate 1. Alfa de LED, 06, da 1 no 0. Tá 3859, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 059. Autorizado pouso no 0, tá 3859. Terra Novembro Evita, autorizado alinhar e manter pista no 7. Ono 095, chame Recife agora, na frequência Ono 288, alterno 260, Ono 095. Ono 288, alterno 260, Ono 095, obrigado. Do 499, autorizado Campinas, 320, decola a pista no 0, curva direita, saída São 1, Leda, Motiva, via Apesulo no 0, Subage, Apesulo 16, Posmo, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, décima 8, aciona 50, 54, transponder. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Aqui mantendo o 0, 2796. Azul 299, autorizado, estamos dando para o táxi. 3859, prossegue alfa, reporte antes, até com o seu bilhete. Alfa, reporte antes. Vendo de Vitor, autorizado decolagem, pistão na 7, vento 110 graus, 07 nós. Vendo Vitor, decolado 239, chame o controle 120, décimo 8, no voo. 208. Poderia configurar na aula, tráfego? Controle, o Papa Romeu, CA, na Vendo Vitor, decolou na Cisco. Autoridade Salvador, Salvador, meu pé, decolou na 7. Curva direita, corredor a ser controle 1B08, aciona 0121. Fechando o controle 120, décima 8. Controle 1208, azul 27 na terra. Controle Salvador, azul 27 na terra. Azul 2796, contato na decolagem, tudo mantém nível 170 via saída Conde Alfa. Via Conde Alfa até 170, azul 2796. Então, 3179. Preparação do 1 no Lê da Morte, vai mandando cópia. Efetivo 59, mantém a posição. Barulho 2320, decola pista 10, curva direita, saída Sango 1, Leda Motiva, via Upis Luna 0, Taubaté. Controle 120, decimal 8, aciona 5061 no transponder. Autorizado, chame o Salvador, Taipo. 4299, autorizado, Taipo, via Índia, ponte espera, pistola 0, chame o Salvador, 118, destino 95, mas o seu time é 0, 15. Então, 3859, ingresso do taxi de Liente para a posição 04, parte 1. Informa o Tiago, que ótimo, autorizado o táxi, reporte na Romeu, ajuste na 05. Azul 4299, bom dia. Brasil 4299, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, 4299. 4299, reautorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 090 graus, 0619. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, 4299. Romeu, no Golf Sierra, até a minha identificação. Papá Romeu, Zulu, Golf Sierra, contato radar a 623 milhas do Oeste do Verde Salvador, mantendo o nível de voo 095, em condições visuais, reporte quando pronto para descida. O Golf Sierra, voando na proa de Valença, após ingresso via corredores, reporte no ideal de descida. O Golf Sierra, desça para altitude de tráfego, ajuste em Salvador no 015. I've 81, Golf Mike informed, shows a more endurance. From shows a more and endurance. Roger 8 on board, River Taxi, call me, taxi Oscar. 81, Golf Mike. Azul 4299, decolado às 4h30, chame o controle 120, décimo 8. 208, boa. Oli, bom dia, Azul 4299, cruzando 1000. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 via saída São Gonçalo. São Gonçalo, subindo 320, Azul 4299. É, Golf Oscar, tem condições de ingresso de decolagem? Papão meu, você é Golf Oscar, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, o vento no 00 graus, 0612 a nós. 1-8-3 a bordo, ao 0 Galeão, 3 horas e 50 para o saque. Você copiou? Parte 1, no caso 100, India, ponto 0, pista no 0, cimento de Salvador, 1-8-9-5, ajuste na 0-1-5. No 0-9-5 agora, autorizado o saque via pátio, e a condição no 0-9-2-4-5-4-2, na 3-2-3-7-9. November 581 Golf Mike, cleave to enter runway 17, then vacate via Quebec, Mike into Lima. Lima maintain position com ground 121.9. Sierra Golf Oscar, decolado aos 48, na presente, curva à esquerda. Autorizado o cruzamento do campo. Reporte o eixo da 102 do equilíbrio. Esquerda, cruzamento do campo. O eixo 102 do equilíbrio, Serra do Fiota. Control eixo 9028, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, dá presente em um buraquinho? Transfere o controle em 120, decimal 8. Dá presente em buraquinho, chama controle em 1208, Sierra Golf Oscar. Controle Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, nome é PS Pro, buraquinho, não se escuta. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, mantenha-se em condições visuais. Um no meu pé, corredor forte, confirme por quantas milhas se afasta de Salvador. Mantenha condições visuais, afasta 20 milhas no corredor forte, Sierra Golf Oscar. Entre o Sierra Golf Oscar, reporte 20 milhas e o tempo total de voo. Reporta 20 milhas, uma hora de voo, Sierra Golf Oscar. Entre. Prossiga essa milha, bravo. Gente, confirme a matrícula da aeronave, tipo de equipamento, pessoas a bordo. Gente, o Papa Romeu Tango Índia Bravo, confirme o código alocado. Gente, mantenha-se em condições visuais 510, reporte foi na proa de Ceasa, reporte quando visual começo. Into Menem, Pão 73, India. Hold the point. Runway 10, contact the tower 118, small 95. Três, uma, dois, autorizado, registro, 320, decola, pista na zero, curva à esquerda, saída Pulca Caju, via Upper Luna 7. Controle Salvador opera, 120, decimal 8, aciona, 5101, não transponder. A 3179, informe Charlie 150 afastando na linha do litoral, à esquerda, litoral norte, não interfere. Autorizada a decolagem, pistão na zero. O vento na zero, zero grau, 0612 é nóis. Liga a decolagem, traço 3111, acione identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça via para 4.000 pés, ajuste em Salvador 1014. Decolar 253, mantenha a escuta da torre. Fazendo 653, 179. Curva à direita já, para evitar algum conflito com o tráfego. 3179, não há conflito, dá pra gente chama o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, Salvador, pode ir até 3179. 3179, contato radar na decolagem, suba via saída Sampo 1 para nível de voo 320, atenta ao tráfego, posição 10 horas, 12 minutos, mantendo no meu pé, corredor forte, Charlie 150. É isso, obrigado. 4299, cruza nível de voo 160 em subida, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, obrigado, boa. Tá bom. Number 581 Golf Mike, cleared for takeoff runway 10120 degrees 10 knots. November 581, Golf Mike, airborne at 56, call departure 120.8. 120.8, good day, thank you. Voo 2171, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1014. November 581 Golf Mike, good morning, in the air, 2500. November 581 Golf Mike, radar contact on departure, climb to flight level 370 via Puka departure. Climb to flight level 370 via Puka departure, November 581 Golf Mike. Papa Romeo Tango India Bravo, confirme posição. Gente, Tango India Bravo, mantendo 500 pés, confirme. Gente. Eu sou o Golf Sierra, reposto quando não através de Paris. Caso 2796, meia dúzia de milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, submantenha nível de voo 970, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Papa Romeu Sango, Índia Bravo, chame agora a torre na frequência 198, decimal 95. Papa Romeu Tango Índia Bravo, confirme intenções de arrimar? Papa Romeu Tango Índia Bravo, continue a aproximação, reporte final para arrimar, ajuste 1015. Plan 3179, chame agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835.1. Secundário 125.1. 125.1, secundário, obrigado, bom dia, 3179.